CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu converso neste sábado aqui na rádio que toca notícia. Aliás, antes de dizer o nome do meu entrevistado, eu vou dar bom dia a ele. Possivelmente você vai reconhecer até pela voz. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte CBN. Sérgio Espada está comigo aqui, ele que durante muitos anos esteve também nesta mesma frequência aqui, 1320 AM, falando todos os dias com os moradores aqui da fronteira. Sérgio, um prazer recebê-lo aqui na CBN para dar este CBN Entrevista. Prazer é todo meu, né? Estou à disposição para, dentro do possível, responder todas as perguntas. Vamos traçar um perfil do Sérgio Espada, que está aqui comigo. Sérgio, você é natural de qual cidade? Eu nasci no Rio Grande do Sul, cidade pequena chamada Planalto, mas resido em Foz do Iguaçu desde 1972. Chegou aqui na época em que a cidade ainda não tinha todo esse crescimento, né? Começou a desenvolver tudo aí na época da Itaipu. Foz do Iguaçu era uma cidade pacata naquele então, lá, 1972? É, 72, quando cheguei aqui, a cidade tinha cerca de 20 mil habitantes e não se falava ainda em Itaipu. Então era uma cidade que vivia basicamente do turismo e o comércio do Paraguai. E um tanto pequena ainda. E o que ele trouxe aqui para as terras do oeste do Paraná? Eu já havia mudado aqui para o Paraná um tio meu, com quem eu acabei indo morar, chamado Natalino Espada, que acabou falecendo no acidente, na véspera da eleição, e foi substituído pela esposa dele, que virou prefeita em Santa Teresinha de Itaipu, a Lenir Espada. Ele havia vindo para cá na década de 60, meu pai veio na sequência, e eu vim depois do meu pai, uma vez que o meu pai e minha mãe eram separados, tinha ficado com minha mãe, depois vim morar com meu pai aqui em 72. Casado, com filhos, como é que é a sua vida familiar? Sim, sou casado com a Iralda Vitorassi Espada. Tenho três filhos, né? O Eduardo Espada, Gabriel Espada e o Serginho, Sérgio Vitorassi Espada. Que está aqui, inclusive, nos acompanhando do outro lado do vidro, né? Nessa entrevista. Tá aí. Quem diria, né? O nenê da casa já tem 19 anos, está me acompanhando aí, para minha alegria. Formação na área de Direito, você é advogado? Eu me formei bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mas fiz 4 anos do curso na cidade de Maringá, na UEM. Como é que surgiu o interesse pela política? Porque eu vejo aqui, você me disse que chegou em 1972, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e não demorou muito já, entrou nesta arena política também. Como é que surgiu esse interesse pela política partidária, enfim, pela vida pública? Desde muito cedo eu gostava de, naturalmente, estudar e, paralelo, participar dos movimentos estudantis, né? Isso começou de ginásio, ainda na época se falava. Depois, quando eu vim morar aqui em Foz do Iguaçu, participei de diversas associações e entidades aí de bairro e fui morar num distrito chamado Alvorada do Iguaçu, que hoje está submerso, cedeu lugar para o Lago de Itaipu. Alvorada do Iguaçu ficava no território de São Miguel do Iguaçu atualmente? De Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu mesmo. Até hoje, antes de desmembrar também, né? É onde está a prainha de Santa Teresinha de Itaipu hoje, mas pertencia a Foz do Iguaçu, uma vez que Santa Teresinha também pertencia a Foz do Iguaçu naquele momento. E lá, trabalhando com um tio meu, nós tínhamos um lugar de destaque no comércio, na sociedade, no modo geral. Eu, muito jovem, já era secretário do clube recreativo que tinha na localidade, era coordenador do time de futebol e, naturalmente, foi surgindo aquele papel de liderança, né? Até por necessidade. E, naquela oportunidade, eu com 20 anos, meu tio resolveu me lançar candidato a vereador. Eu, com 20 anos, já me elegi vereador em Foz do Iguaçu, fui o vereador mais novo da história da cidade, na época com uma boa votação, e dali para frente a carreira política foi uma consequência, né, do trabalho que a gente continuou fazendo. Essa eleição como vereador, ela se deu no período da ditadura também aqui em território brasileiro. Como é que era a política nessa época? Era muito difícil, principalmente para militar num partido de oposição. Na época eu militava no MDB, regime militar, presidente nomeado, governador nomeado, prefeito dos municípios da área de segurança nomeada, que em Foz do Iguaçu era a regra também. E mais do que isso, em Foz do Iguaçu, por ser uma cidade importante, tinha um prefeito nomeado, tinha um presidente da Câmara que era militar, as empresas importantes da cidade pública eram todas dominadas e comandadas por militares da ativa ou aposentados. Então era um regime bastante fechado e bastante difícil de atuar. Havia muita discriminação, inclusive, para quem militava no partido de oposição. Mas gente jovem, né, gostava de desafios próprios, desafios que os jovens gostam, né? Então a gente tinha ideais, né? Primeiro, conquistar uma democracia para o país, uma vez que nós vimos de um período muito longo de ditadura. Segundo, estabelecer essa democracia no país, com as regras claras, conforme conseguimos na sequência, né? Inclusive, estou com a Constituição de 88 aqui. Quando nós entramos na política, uma das bandeiras de luta nossa era a eleição para prefeito na área de segurança nacional, eleição para governador de estado, eleição para presidente da república, Assembleia Nacional Constituinte, né? E a gente participou desse processo todo e essas bandeiras todas foram sendo conquistadas ao longo do tempo. Mas começou lá atrás. A gente tinha esses ideais e foi buscando, foi conquistando e o Brasil foi avançando e a gente acompanhou essa evolução. Inclusive, a nossa Constituição Nacional está completando agora 25 anos. Na sequência, eu vou entrar nesse assunto com o Sérgio Espada, ele que foi membro da Assembleia Constituinte. Mas antes eu lhe pergunto ainda sobre esses primórdios na política, esse começo como vereador aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Depois deste primeiro passo, Câmara Municipal, veio também a Assembleia Legislativa? Foi tudo muito rápido, viu, Guilherme? Eu comecei com 20 anos, já era vereador. Com 26 anos, já me elegi deputado estadual. Com 30 anos já me elegi deputado federal constituinte, sempre sendo um dos mais novos do parlamento, né? Tanto a Câmara de Vereadores, quanto a Assembleia Legislativa, como também da Assembleia Nacional Constituinte. Então, quer dizer, minha carreira política foi bastante rápida, precoce até. Mas foi fruto do trabalho e eu, digamos, cresci politicamente com o crescimento da cidade, da região. O trabalho da gente acompanhou o crescimento de toda essa região e então a gente aproveitou bem aquele momento e a cidade, a região deram essa oportunidade para mim, a que eu sou eternamente grato. Estou conversando aqui na CBN com o Sérgio Espada nesta edição de hoje do programa CBN Entrevista, programa que não para por aqui. Nós vamos a uma breve pausa, um rápido intervalo para atualização na sequência do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Na sequência vamos falar a respeito da Constituinte de 1988, vamos falar também da eleição para prefeito, que é um assunto que todo mundo lembra aqui na cidade de Foz do Iguaçu também. Como está atualmente Sérgio Espada? O que faz? Em que partido milita? As pessoas muitas vezes têm curiosidade de saber a respeito. Daqui a pouquinho, na segunda parte desta conversa, aqui neste CBN Entrevista. CBN Entrevista. CBN Entrevista neste sábado, estou conversando aqui na rádio que toca notícia com o Sérgio Espada, ele que é bacharel em Direito, foi vereador em Foz do Iguaçu, deputado estadual, deputado constituinte, também candidato a prefeito aqui na cidade de Foz do Iguaçu, enfim, várias e várias ocupações e também esteve durante muitos anos presente neste espaço, nessa frequência de 1320 AM, antiga Rádio Foz. O programa Sérgio Espada era, inclusive, um fenômeno de audiência? Era, felizmente era. Eu sou muito grato à população de Foz do Iguaçu e também a essa emissora, né, com toda a equipe que nós tínhamos, a Rádio Foz na época, fazia um trabalho muito forte, né, voltado aos interesses da comunidade e havia, digamos, uma reciprocidade aí em forma de audiência. Tenho saudade daquele tempo. A rádio, esse veículo de comunicação, rádio auxiliou bastante nesse contato até com a população que você tinha, essa popularidade toda que tinha junto aos moradores aqui, não só de Foz do Iguaçu, mas de toda a região? Com certeza, né? Até porque eu mesmo fazia um programa de rádio diariamente e era um programa voltado assim para atendimento à comunidade de modo geral. Então a gente tratava de todo tipo de assunto, a notícia, a música, os problemas da coletividade. Fazíamos campanhas belíssimas aqui na rádio para ajudar pessoas. Todo aniversário da Rádio Foz era uma grande festa. Chegamos a fazer comemoração do aniversário da Rádio Foz com mais de 25 mil pessoas no ambiente. Então, era muito ativa a Rádio Foz na vida da comunidade de Foz do Iguaçu e a população via na Rádio Foz um canal aí para defender seus direitos, seus interesses. Rádio que surgiu no final da década de 80, justamente no período em que você enfrentou aí uma das principais marcas do processo político brasileiro, que é a Constituição de 1988, que está completando agora, neste ano de 2013, 25 anos. Como é que foi participar dessa Assembleia Constituinte, essa Assembleia que deu origem a esse documento? Guilherme, eu tenho consciência da importância daquele momento histórico do qual eu participei, que foi elaborar uma Constituição, que é o marco zero de qualquer tipo de organização política e democrática no Brasil e no mundo. Então nós partimos da estaca zero para fazer uma constituição, que é a lei maior de um país, baseado nela que vem todas as outras leis, e baseado na constituição é que estão garantidas todas as regras, todas as normas, todos os direitos de toda a sociedade. Então nós tivemos ali embates duríssimos na Assembleia Nacional Constituinte, até porque ali se travava a guerra, né? Uma verdadeira guerra, cada um defendendo suas posições, e os interesses que estavam em jogo eram realmente muito grandes, né? Então, de um lado, nós tínhamos, só para se exemplificar, um Movimento Sem Terra muito ativo, muito atuante. Para se contrapor ao Movimento Sem Terra, surgiu a UDR, que é a União Democrática Ruralista, e ali nós estamos aprovando em 3, 4 artigos o que a Constituição iria prever para garantir ou não o direito de propriedade, por exemplo. Então, eram embates muito duros, né? E nós, ali naquela casa, cercado de todos os lados, por tudo que tipo de pressão, tendo que a cada voto decidiu uma questão importante para o Brasil, né? E eu acho que a Constituição de 88, ela foi sábia. Ela, apesar de num primeiro momento ter recebido muitas críticas, durante o processo de elaboração da Constituição, nós fomos duramente criticados, éramos mal entendidos. Havia até num determinado momento o perigo de não chegarmos ao final da Constituição, porque criou-se até uma instabilidade, onde é que iria chegar o país com aquela Assembleia Nacional Constituinte, mas a gente percebe que depois de promulgada a Constituição, as coisas serenaram e a Constituição de 88 está até hoje aí, garantindo a democracia, passou por testes severos, tipo o impeachment do presidente Collor de Mello. Ela avançou muito no campo social, né, garantindo direitos aos cidadãos dos mais diversos setores, né, aposentadoria, hora extra, jornada de trabalho e assim por diante. A Constituição de 88 criou instituições que até então eram fragilizadas, tipo o Ministério Público, né, que a partir de 88 passou a ter um papel importante na sociedade. Ela garantiu direito a segmentos que não tinham direitos assegurados, tipo na área do atendimento ao excepcional, o direito à questão ambiental, ao meio ambiente. Enfim, a Constituição de 88 ela avançou bastante. Uma coisa que não se adequa hoje à realidade, ela tem na própria Bojo a possibilidade de ser alterada através das PECs, né? Então, a Constituição de 88, hoje eu vejo que é, digamos, a tábua de salvação e o instrumento ao qual todo mundo que quer ver seus direitos garantidos recorre, né? Então, tem essa consciência da importância de ter participado da confecção dessa Constituição e tem a consciência de que ela está sendo muito útil para a sociedade brasileira. E é importante frisar mesmo dois pontos que pôde-se entender da sua resposta a respeito desse assunto. Uma, que realmente a Constituição ela não é imutável, né? Ela pode ser alterada conforme os interesses. E outro ponto também da nossa Constituição é que ela não é perfeita. Ela é um instrumento que se adequa à nossa realidade, mas que, como você mesmo colocou, foi fruto de árduas discussões de interesses diversos lá no Congresso durante a elaboração? Há muito. Por exemplo, havia uma disputa intensa lá entre bancos privados e bancos públicos, né? Por exemplo, os bancos privados articulados através de uma entidade muito forte chamada Febraban, querendo a extinção, por exemplo, do Banco do Brasil. É função do sistema financeiro estar na mão da iniciativa privada, tem que acabar com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal. Por outro lado, articulações defendendo essas instituições até centenário no Brasil. Quer dizer, num determinado momento nós tivemos que votar, que tinha que ter espaço para o banco privado, mas também tinha que ser preservado o banco público. Nós instituímos na Constituição de 88 a universalização do atendimento na área da saúde, criando o SUS. Uma mudança, uma revolução, ainda hoje não é perfeito, mas a gente percebe que avançamos muito no sentido de garantir o acesso à saúde a toda a população brasileira de forma gratuita. Foi criado ali o direito à educação e assim por diante. Então, quer dizer, muito jogo de interesse havia por ali, sabe? Sempre que algum segmento chegava lá defendendo algum tipo de atitude, nós tínhamos que vir a outra parte, porque naturalmente tinha alguém que poderia ser prejudicado. E nós tínhamos que, naquela discussão, chegarmos a um meio termo aí, de forma tal que atendesse os interesses gerais da sociedade e não de um segmento, de algum interesse, às vezes até escuso. E o que me até causa alguma estranheza, porque olha só, o regime ditatorial oficialmente acabou em 1985, né, quando houve a transição para o Tancredo Neves. Quem assumiu oficialmente foi o Sarney, em razão do falecimento de Tancredo. Como é que foram esses anos de 85 a 88, sem a ditadura e com este processo aí de montar uma nova Constituição? Como é que foram esses 3 anos? Havia lacunas? Como é que era o trabalho até de legisladores, como você era nesta época? Sim, a própria Constituição, ela, na maioria dos artigos, ela depende de regulamentação. Então, os mais urgentes foram sendo regulamentados rapidamente, tipo eleição direta para presidente da República, né? Então, tinha que ser feito já na sequência. E, na medida que as necessidades foram surgindo, os artigos foram sendo regulamentados, e até hoje tem artigo para ser regulamentado. Eu acho que vale a pena frisar aqui, até porque Foz do Iguaçu tem muito a ver com isso. Um dos artigos que nós trabalhamos muito para regulamentar foi o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, que prevê o pagamento dos royalties. A gente fala royalties de Itaipu, mas esse artigo prevê o pagamento daquela compensação financeira por qualquer tipo de exploração de riqueza natural. E ela começou a discussão aqui em Foz do Iguaçu, porque já era uma causa que eu vinha defendendo há muito tempo atrás, desde o tempo de vereador, porque eu era de Alvorada e estava numa região que foi desapropriada, e a gente via muita injustiça, não na construção da Itaipu, mas na forma como ela foi construída, porque os municípios perdiam gente, perdia terra, perdia produção, e a energia não ficava na região, ia para São Paulo, como vai, ou Rio de Janeiro, e os recursos dos royalties, que é um pagamento que a empresa que explora a energia, ao invés de ficar aqui na região, ia para a Eletrobras em Brasília. Então a gente já vinha questionando essa questão desde antes da Constituinte, passando pela Assembleia, inclusive. Chegando lá na Assembleia Nacional Constituinte, a primeira coisa que eu fiz, agora é a hora, até porque nós tínhamos poder para isso, poder originário para isso, de garantir que esses royalties fiquem nos municípios da região para compensar os prejuízos que esses municípios estão tendo. Aí provamos o artigo 20 para o primeiro. A proposta começou com uma proposição minha lá na subcomissão do sistema tributário, ganhou corpo, Minas Gerais pegou carona, São Paulo pegou carona, Rio de Janeiro pegou carona, porque daí foram incorporando outros tipos de riquezas que eram exploradas. Nós estávamos preocupados com a energia gerada por Itaipu, portanto de origem hidrelétrica, né? Mas daí incluíram a do petróleo, do minério e assim por diante. Então virou um artigo muito abrangente. E para nós foi muito importante a regulamentação na sequência, porque daí transferiu todo o royalties de Itaipu para os municípios da região, para o estado do Paraná. Para você ter uma ideia, Guilherme, Foz do Iguaçu e os municípios da região, que são cerca de 9 municípios, mais o estado do Paraná, que recebe um percentual, já recebeu de Itaipu mais de 3 bilhões de reais em royalties. É um artigo da Constituição que está nessa Constituição, porque eu estava lá. Dei o pontapé inicial, depois a questão tomou corpo a nível nacional e naturalmente teve apoio da Assembleia Constituinte como um todo, e outros grandes deputados do Paraná também se somaram nessa briga aí. Depois de toda essa experiência na Assembleia Constituinte, houve um outro capítulo político da sua trajetória que é muito recordado pelos moradores aqui de Foz do Iguaçu, que foi a candidatura à prefeitura da nossa cidade. Como é que foi essa decisão, essa vontade de concorrer ao cargo de prefeito e também todo o processo que resultou nessa candidatura? A eleição de prefeito de Foz do Iguaçu foi muito marcante. Para mim, eu acho que até para a cidade como um todo, até porque eu tive muitas oportunidades para disputar a eleição e eu vinha protelando, né? Em 82, me elegi deputado estadual. Em 85, teve a primeira eleição de prefeito. Eu já podia ter sido candidato a prefeito em 1985. Eu era deputado, poderia ter concorrido a prefeito em 85. Achei que era um pouco novo, tinha que me preparar um pouco mais para ser o prefeito de uma cidade importante como fosse. Abri mão. 88 eu também poderia ter sido candidato a prefeito. Abri mão na época para o Dobrandino. Inclusive tive um papel fundamental para definir o Dobrandino como candidato a prefeito na oportunidade. 88 abri mão para o Álvaro Nilman. Tive um papel importante para a eleição do Álvaro Nilman para prefeito. Também protelei mais uma vez esse projeto. Aí eu fui disputar a eleição de prefeito pela primeira vez em 1992. Todas as condições para se eleger, campanha bonita, preparado, trânsito bom em Curitiba, trânsito bom em Brasília. Digo, agora é hora de ser prefeito e ser um bom prefeito para a cidade. As pesquisas mostravam que eu ia ganhar a eleição, mas infelizmente na hora de abrir as urnas, o resultado não foi aquilo que a gente esperava. Tem alguns detalhes aí que até hoje eu não consigo entender como é que a gente perdeu aquela eleição. Mas enfim, não me elegi prefeito naquela eleição. Aí eu digo, na próxima vai dar. Me preparei de novo para disputar 4 anos depois, fiz uma belíssima campanha, também a impressão que se tinha que a gente tinha que ganhar a eleição, e mais uma vez, detalhes aí de campanha na reta final, abrimos as urnas e eu acabei não sendo prefeito. Então foram duas eleições assim que aparentemente estavam ganhas, que eu perdi, e aquilo, os meus eleitores, eu próprio, os meus companheiros, não conseguem me entender até hoje exatamente porque perdemos, mas perdemos. Talvez por isso é que ficou muito marcado na subconsciente da sociedade aquelas duas eleições, porque tiveram esses fatos inéditos, né, de virada da eleição na reta final. As derrotas, elas são amargas e muitas vezes doem, e essas feridas ficam durante muitos anos. Mas também trazem ensinamentos, trouxeram ensinamentos, lados positivos também, tudo isso? Não, para mim pessoalmente foi até interessante, porque daí eu passei a cuidar um pouco mais da minha vida pessoal, da minha saúde, da minha família, né? Então nesse aspecto eu acho que a minha família ganhou e eu particularmente como pessoa acho que acabei ganhando bastante. Isso é difícil falar, mas acho que eu poderia ter feito muito pela cidade. Até pelo momento que eu vivia, pela experiência que eu tinha, pela formação que eu tinha amizades extraordinárias em Brasília, Curitiba, até porque eu fui colega de todo esse povo que está mandando no Paraná e no Brasil. O próprio Lula tinha sido deputado constituinte também, comigo, né? Nós jogávamos bola junto. O José Richa, o Beto Richa, enfim, esse povo todo eram colegas da gente. Naturalmente isso ia ajudar nós fazermos uma boa administração em Foz do Iguaçu. Mas não deu, não deu. Eu sou uma das pessoas também que não ficou, assim, recalcada ou magoada com o resultado de uma eleição, porque não deu certo. Acho que eleição é eleição. A gente disputa para ganhar ou para perder. Claro que tem as consequências, né? Mas eu, particularmente, para mim e para minha família, analiso como tenha sido até um resultado bom o que aconteceu, a gente ter perdido a eleição, mas vejo que a cidade, o grupo de companheiros que nós tínhamos, acabou perdendo muito, porque a gente poderia fazer um belo trabalho pela cidade. As pessoas muitas vezes não acompanham os bastidores da política, a atividade política como um todo. Você não disputou mais eleições nos últimos anos, mas continua ligado a políticas e partidos também. Atualmente você é presidente do Diretório Municipal do PPS aqui em Foz do Iguaçu? Sou. Eu fiquei 10 anos literalmente afastado da política, né? Fui cuidar da vida, né? Como diz o outro. Mas aí eu tenho um filho, o Eduardo, que acabou sendo convidado pelo Paulo para assumir a Secretaria da Agricultura. Ele, muito jovem, assumiu e pegou o gosto pela coisa, disputou a eleição para vereador e, em função disso, eu acabei me envolvendo de novo com a eleição. De forma mais leve, mais tranquila, mas se envolvendo principalmente na condução, na direção de um partido, no meu caso, o PPS. Trazendo a experiência também de todo esse período, né? É dentro do possível, né? Talvez não com aquela intensidade que eu poderia ter dedicado e transferido, mas enfim, alguma coisa a gente tentou fazer, e é por essa circunstância que eu até hoje estou na presidência do PPS. PPS que é um partido que está se estruturando aí para as eleições de 2014 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Inclusive, agora neste sábado temos aqui a presença do deputado federal Rubens Bueno, que é o presidente estadual do partido também. O PPS filiou Nancy Rafaim como integrante do seu partido. Como é que vem a preparação, as expectativas até do PPS para a eleição do mês de outubro? Nós estamos fazendo um trabalho aí para fortalecer o partido. E para o ano que vem tem eleição, e nós temos que marcar presença e posição nessa eleição. E no mínimo nós tínhamos que ter um candidato a deputado estadual. Como eu não estava me propondo a ser candidato, o Eduardo também não queria ser candidato, nós abrimos a possibilidade de buscar outros nomes, né? Aí surgiu o nome da Nancy. E a Nancy, com vontade de disputar a eleição, tem um belo capital político na mão, né? Fez um trabalho muito grande durante muito tempo aqui na cidade, se prontificou a ser candidata pelo PPS. Acho até que no PPS ela tem chance de se eleger, até porque o PPS monta a chapa completa no estado do Paraná inteiro, pela forma que o Rubens conduz e monta o partido. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. lançá-la candidata a deputado estadual, vendo o que vai acontecer para governador e a presidente da República. Mas, enfim, o primeiro passo estamos dando, né? É botar um nome forte no partido, à disposição da sociedade de Foz do Iguaçu, para que daqui a pouco nós tenhamos ou reconquistemos esse espaço que Foz do Iguaçu perdeu de ter um deputado estadual, pelo menos. Dia a dia de Sérgio Espada, fora dessa vida política, como é que é seu cotidiano atualmente? Porque as pessoas têm curiosidade de saber, né? Durante tantos anos, por exemplo, as pessoas te acompanhando no rádio, ali no programa Sérgio Espada, como é que é seu cotidiano atualmente? É uma vida mais tranquila do que nos anos anteriores também? É mais tranquila, estou dedicando mais tempo à família, né? Eu tenho os três filhos aí que ainda precisam da gente, do apoio da gente. Eu tenho propriedade no Mato Grosso hoje, de vez em quando tenho que viajar para lá. Então, quando vou para lá, fico uma semana. E, afora isso, cuido meus negócios aqui em Foz do Iguaçu, que não são muitos, né? Alguma coisa de aluguel, alguma coisa assim. Mas aí, levando a vida mais tranquila, até porque eu fiquei 30 anos de forma ininterrupta da vida pública, vivi muito intensamente esse período. Eu acho que agora chegou a hora de aproveitar um pouco a vida, dedicar um pouco o meu tempo aí aos meus familiares e também cuidar da minha saúde, né? E viver um pouco a vida nesse restante que nós temos pela frente. No próximo dia 7 de novembro agora, espera-se que a presidente Dilma Rousseff ela assine um decreto para a questão da normatização do rádio AM no Brasil. O rádio AM venha a ser FM também, as emissoras venham a passar a FM. Não sabemos exatamente como isso vai acontecer ainda, mas a tendência é que as frequências AM atuais, por exemplo, a 1320, que era também Rádio Foz, deixem de existir. Fica uma lacuna também com relação ao passado do nosso rádio, a toda essa história belíssima que o AM conduziu na vida das pessoas? Ah, com certeza, né? Eu acho que até pelo público. O público AM tem um tipo de perfil, o público FM tem um perfil um pouco diferente. Mas eu acho que é uma consequência, digamos, da evolução da tecnologia. A tecnologia AM está ficando superada, né? A gente percebe principalmente aqui na região de fronteira o avanço das FM, da popularização da FM. Então, agora, como é que as AMs vão se adaptar a esse novo processo, a esse novo momento, a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer. Mas há muito tempo já se discute essa possibilidade. O fato é que as AMs vão ter qualidade de FM na sequência aí, principalmente em termos de som, né? De receptividade do som e assim por diante. Conversei neste sábado aqui neste programa CBN Entrevista com o Sérgio Espada. Sérgio, muito obrigado pela participação aqui na CBN e dizer que foi um privilégio recebê-lo neste estúdio aqui na Rádio que Toca Notícia. Ah, o prazer foi todo meu e eu estou sempre à disposição aí para, dentro do possível, contar um pouco da história de Foz do Iguaçu, principalmente essa parte que eu vivi, que não foi muito curta não, foram mais de 30 anos de vida ativa muito intensa aí, principalmente no setor político da cidade. E quem quiser ouvir novamente essa entrevista, que como ele mesmo colocou, conta um pouco de tudo isso, de todo esse processo, esses 30 anos de vida pública aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mais de 30 anos inclusive, pode conferir novamente essa entrevista na internet, no nosso site cbnfoz.com.br. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. E este programa, a CBN Entrevista, volta no próximo sábado, às 10h20 da manhã. CBN Entrevista.